A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Êxodo. Hoje vamos nos dedicar ao capítulo 21. E a partir de agora pegamos uma sequência da lei judicial de Israel naquele período, nem é a lei que você vai encontrar mais adiante, na sua totalidade na monarquia, depois na volta do exílio, no período de Jesus, algumas coisas vão se alterando, que dirá hoje em dia. Mas o nosso dever agora é trabalhar com o capítulo 21, que trata das leis sobre os escravos hebreus, as leis sobre homicídios e as leis sobre violências e acidentes. Eu só repito para você que essa é a primeira vez, é o primeiro momento que as 12 tribos de Israel começam a se organizar, começam a estabelecer um código judicial para a sociedade hebraica recém-saída do Egito e busca em Deus a inspiração para estabelecer esse código, essa legislação, essa constituição. E é muito importante que você entenda que eles estão escrevendo e buscando essa revelação em Moisés. Está sendo um instrumento importantíssimo, mas logo após a saída do Egito, no deserto ainda, lidando com questões novas para eles, porque pela primeira vez eles não estavam mais debaixo da tutela do Egito, agora eles tinham que se organizar em todos os sentidos. E eles vão se organizando como uma sociedade tribal, articulada, e assim vai ser até a entrada na Terra Prometida, quando essa sociedade tribal continua articulada, mas com uma independência das tribos e uma parceria, uma independência e uma parceria ao mesmo tempo, uma federação de tribos. Podemos dizer assim, que aí você compreende com mais facilidade, porque fica mais próximo da nossa realidade. Tá bem? Então, não é uma república, mas é uma sociedade tribal, confederada, né? Uma federação de tribos articulada, dependendo dos interesses que estavam em jogo, de uma sociedade nascente, de um país em formação após a libertação do cativeiro, na sua transição pelo deserto até a tomada da terra, a conquista da terra que Deus lhes prometeu. Tá bem? Esse é um pouco do contexto do capítulo 21. Vamos fazer a leitura? Aí você vai entender mais ainda sobre essas questões. Eis as leis que proclamarás ao povo. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, contudo no sétimo ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio só, sozinho sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor e ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar: eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não desejo ficar livre. O seu senhor o fará aproximar-se de Deus e o fará encostar-se à porta e às ombreiras e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele se tornará seu escravo para sempre. Então furará a orelha com uma sovela e ele se tornará seu escravo para sempre. Versículo 6. Versículo 7. Se alguém vender sua filha como serva, esta não será libertada da mesma maneira que os escravos. Se ela não agradar ao senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses três requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. A partir do verso 12, as leis sobre homicídios. Quem ferir a qualquer outra pessoa e provocar sua morte será também morto. Entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei esse lugar para onde poderá viver como refugiado. Eram as cidades de refúgio, queridos. Isso se chamava, chamavam cidades de refúgio, lugares de refúgio, tá bem? Para onde iam essas pessoas. Se alguém matar o outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do altar, para que sumariamente seja executado. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Agora as leis sobre violências e acidentes, a partir do versículo 18. Se alguns discutirem entre si, e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu cajado, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com uma vara e o ferido morrer debaixo de sua mão ou por suas ordens, será punido. Mas se sobreviver um dia ou dois, não será punido, uma vez que se trata de sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva e o cegar, deverá conceder imediata alforria como compensação pelo olho inutilizado. Se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente de sua serva, dá-lhe-á liberdade por seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas e o dono foi avisado e não manteve devidamente preso esse boi chifrar e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono igualmente morto. Caso, porém, lhe concedam a alternativa de um pagamento, poderá resgatar sua vida mediante o pagamento que lhe for exigido. Essa sentença igualmente será aplicada no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo e o boi deve ser apedrejado até a morte. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono, pelo valor da venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser de propriedade do primeiro. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor e dividirão entre si o boi morto. Se, porém, o boi já era conhecido como violento e chifrador, o seu proprietário não o guardou devidamente, indenizará boi por boi, mas o animal morto será seu. Então, como os irmãos percebem, nós estamos falando de um contexto completamente diferente do nosso. Estamos falando de milênios atrás, coisas que já não fazem parte mais do nosso dia a dia. Ainda assim, é necessário que nós aprendamos o que de avanço nós já temos na revelação de Deus nesse capítulo. E em que sentido ainda não temos a totalidade da revelação e ela depois vai se completar em Jesus Cristo, que vai dar o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito da lei do Senhor. E nós temos a certeza que ainda quando partirmos, aí sim nós poderemos viver plenamente segundo o propósito do Altíssimo. Bem, aqui no capítulo 21, irmãos e irmãs, nós estamos diante da chamada lei da retaliação. Guarde isso. Essa é a chamada lei da retaliação, como nos aponta a BKJA, ou a lei de talião, como demonstra o seu teor nos versículos 23 a 25, em Deuteronômio 19 e 21, e tinha como objetivo Pastor, eu quero entender qual é o objetivo dessas normativas, dessa legislação naquele período. Muito bem. Tinha como objetivo impor uma punição por um ato faltoso. O objetivo dessa legislação era impor uma punição por um ato faltoso, que se enquadrasse no valor moral do crime praticado. Jesus, ao invocar a lei maior, não a lei da retaliação, não a lei judicial, mas a lei do amor, corrigiu o modo popular hebreu de compreender a orientação de Deus. Ele corrigiu o modo popular e errôneo de compreender e aplicar essa lei, quase sempre com força de vingança, indo muito além no castigo proporcional a uma ofensa ou prejuízo cometidos. Você pode conferir em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, em relação a Levítico 24, versículo 20, Mateus 5 está lá no Sermão do Monte. Então aí você vai entender qual é o verdadeiro sentido, qual é o verdadeiro espírito da lei que o Senhor pretendia deixar para Israel. Mas mesmo assim, há algumas coisas que são para nós horripilantes. Uma sociedade escravagista é para nós já inaceitável, muito embora ainda haja hoje, em 2021, um ou outro lugar onde as pessoas são privadas da liberdade. É horripilante, mas ainda existe hoje, tantos milênios mais tarde. O que encontramos de avanço, por exemplo, no versículo 2, é que depois de 6 anos que um hebreu trabalhava como servo, como escravo, literalmente escravo, para alguém, vendia a sua força de trabalho para quitar uma dívida ou alguma coisa parecida. Então, depois de 6 anos, no sétimo ano, ele era liberto. Isso já era um avanço em relação à sociedade do seu tempo, a outros povos do seu tempo. Isso já é um avanço. Também é um avanço que, se ele veio sozinho, mas se casou, ele sai igualmente com a sua esposa. Agora, tem uma outra coisa que tem uma dupla face no versículo 5 e 6, e eu vou detalhar para você, uma dupla face. Se o escravo argumentar, eu amo meu senhor e minha mulher e meus filhos e não desejo ficar livre, então o senhor ia até os juízes, ia até os anciãos e furava a orelha daquele servo, e ele se tornava servo para sempre. Onde está a dupla face? Primeiro, é óbvio que, como não podia levar o pai, não poderia levar o seu filho, a sua filha, juntamente com ele, então é óbvio que muitos devem ter dito que amavam o seu senhor, para não perder o filho e a filha. Era a situação onde o prejuízo seria menor. Ao invés de sair somente ele, ou sair com a esposa e deixar os filhos, ou sair somente ele e deixar a mãe e os filhos, então ele declarava o seu desejo de se tornar servo permanente daquele senhor, e com isso mantinha a família unida. É óbvio que isso deve ter acontecido, pode ter acontecido. Essa é uma face. Agora, a outra face, não há dúvida, até quando a gente estuda história do Brasil, que há muitos que infelizmente viveram na sociedade escravagista, mesmo no Brasil e em outras nações, há muitos líderes, fazendeiros, proprietários, vamos dizer assim, que eram pessoas bondosas. E sendo pessoas bondosas, podem ter, de fato, estou levantando uma possibilidade, o texto não está narrando nem a primeira face, nem a segunda, eu estou levantando duas possibilidades. A primeira possibilidade é que, em alguns casos, o mal menor para esse homem era ficar com a mulher e com seus filhos. A segunda face, o outro lado da moeda, é que, de fato, pode ter havido senhores que eram extremamente bondosos e a pessoa fazia a seguinte avaliação: para eu sair e me constituir como uma pessoa liberta, talvez seja pior do que eu ficar trabalhando para esse senhor. E aqui, juntamente com a minha esposa, juntamente com os meus filhos, fazer a minha vida, vou ser servo para sempre, mas como ele me trata com dignidade, eu vou viver melhor aqui. Talvez alguém que não tenha dado, não tenha tido, não tenha obtido bons resultados na gestão econômica, na sua própria gestão econômica, administrativa, ou no plantio, ou na colheita, ou no cuidado com animais, e tenha chegado a essa conclusão. E, sobretudo, pela generosidade ou pela bondade de um ou outro senhor. E nesse versículo, eu já ministrei algumas vezes, esse versículo aponta, sem dúvida alguma, 0% de dúvida, esse versículo aponta para o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso Senhor, esse sim, esse não é uma hipótese, esse nós temos certeza que é um justo juiz, é um Senhor maravilhoso, é um libertador, é um Pai amoroso. É o Senhor das nossas vidas, é um salvador do nosso pecado, ele é um libertador de tudo aquilo que nos aprisiona, e quando nós estabelecemos uma aliança com ele, nós podemos nos aliançar com ele e declarar: nós queremos ser servos para sempre. Aleluia. Aqui não se trata, e eu vou falar no. Na conclusão, no resumo final, não vai se tratar de você furar a sua orelha, não é isso? Como no passado, mas de você declarar: esse Senhor é bom demais e eu quero permanecer com ele para sempre. Porque ele é bom demais. No caso de Deus, isso pode ser aplicado sem nenhuma dúvida, não é hipótese. No caso de Deus, isso é certeza, isso é fato comprovado. E aí, como é fato que Deus é o Criador, é o sustentador da vida, é o libertador, é o remidor, é o nosso Pai de amor, então nós podemos dizer: eu quero servi-lo para sempre. Aleluia. E que nós sejamos assim mesmo e tenhamos uma aliança tão firme com o Senhor, tão forte com o Senhor, que nos faça querer servir e a nossa esposa esteja junto, aqueles que têm filhos e filhas estejam juntos, ou então filhos na fé estejam juntos, a coisa que mais nós desejamos. Tá bom? Avançando um pouquinho na lei sobre os homicídios, um avanço importante eu encontrei no versículo 15: quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto, quem raptar alguém e vender ou for achado na sua mão será morto, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. O avanço aqui não está em matar, irmãos. Porque o Senhor não veio para matar. Quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. O avanço não está nisso. O avanço, obviamente, está na posição que o pai e a mãe tinham naquela sociedade, que o mais velho tinha na sociedade, que nós comentamos ontem. Então, esse é um avanço importante e que nós podemos aproveitar para os nossos dias. Podemos aproveitar para os nossos dias essa honra ao pai e essa honra à mãe. Ainda voltando um pouquinho, no caso das moças que eram oferecidas para se casar e, por algum motivo, o interessado não comprava a moça, não queria se casar com ela, não dava o dote para se casar com ela, essa moça era preservada, ela tinha que ser devolvida e não poderia ser vendida para estrangeiros, para que o seu direito não fosse prejudicado. Também considerei um pequeno avanço em relação à posição da mulher. É claro, é claro, é claro, não precisa nem do outro lado aí ficar bravo, nada disso. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, estamos falando de uma sociedade extremamente machista, e estamos falando num contexto assim que não é o nosso contexto e nem queremos que seja o nosso contexto. Todavia, para aquele contexto, para aquele ambiente, você percebe um ou outro avanço na primeira legislação de Israel, tá bem? Quando a moça aqui é preservada e não poderá ser vendida para estrangeiros, versículo 8, não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Um outro avanço é que se alguém contraísse mais de um casamento, todas deveriam receber, até hoje no Oriente Médio, em alguns lugares é assim. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupa, dos direitos conjugais. Então, no caso de ter uma segunda esposa, não pode privar a primeira dos direitos, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, que era mais ou menos a média de esposas. Até hoje, nós temos esse padrão no Oriente Médio. Você, em alguns lugares, tem um número exato, em outros, você pode ter tantas mulheres quanto puder sustentar. Mas não é só sustentar fisicamente, com alimento, com roupa. Tem que dar o mesmo grau de atenção. Se deu presente para um, tem que dar para outra, e assim por diante. Ainda assim, é uma posição que a gente gosta? Não, a gente não gosta. A gente não gosta. A gente já emite o nosso parecer, nós não gostamos dessa posição. Não é a nossa postura, não foi a postura de Jesus também. Por isso, nesse caso, é palavra maior, palavra final. A lei que Jesus estabelece é a lei do amor. No entanto, até hoje, em alguns lugares, o marido pode ter quatro esposas, em alguns países, e em outros pode ter um número de esposas quanto puder sustentar, mas ali na região do Oriente Médio. Bem, depois nós temos as leis sobre violências e acidentes, com toda aquela questão dos animais que ferem pessoas e a sentença para o animal, uma coisa brutal, né? É, ferir o animal, apedrejar o animal, também é duro para nós ouvirmos essas coisas, mas Deus tem um projeto de autorrevelação. E nesse projeto de autorrevelação, nós encontramos um processo. Deus, desde que o ser humano se afastou dele, desobedeceu a sua palavra, estabeleceu um projeto de autorrevelação. Já estava estabelecido antes da fundação do mundo, mas então ele pôs em curso esse projeto e pôs em curso um processo de autorrevelação que culminou para a humanidade, para a nossa vida aqui, nesse período, o período antes da segunda vinda de Jesus, culminou na manifestação, na plenitude dos tempos, do Messias, do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. E você encontra essa ideia da retaliação, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Tá bem? Então, essa é a ideia de pagar na mesma moeda. E é assim que eles compreenderam o que Deus revelou: estabelecer uma punição por um ato faltoso que se enquadrasse dentro do valor moral praticado. Há uma coisa horripilante, mas que nós temos que tratar com ela. Versículo 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto, então perdeu uma vida. Aí tem um aposto. Sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher. O maior dano seria perder a esposa, mas já tinha perdido uma criança, já tinha perdido uma vida. E aí o marido estabelecia um determinado valor e o faltoso pagava para os juízes determinarem, pagava para aquilo que os juízes determinassem para que fosse pago por esse aborto. Hoje nós sabemos, já temos legislação para isso, no caso da preservação da vida, por ordem médica, temos legislação corrente sobre a matéria, mas é claro que para nós é duro ouvir essas coisas, mas nós temos que entender, irmãos, quando nós tratamos com história e voltamos 1.000 anos atrás, não precisa voltar 1.000, se voltar para o século XIX, você já vai tomar sustos em relação a como a sociedade se organizava. Se você voltar para o século XX, eu estudei num momento geográfico que, se eu falar para os garotos hoje, eles nem sabem do que se trata, né? Eu estudei no período que havia União Soviética e os Estados Unidos numa Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. No século XIX, nós olhamos para algumas coisas que são assim, do arco da velha, bem apropriado para dizer. E se você for retornando, você vai percebendo coisas que são, para nós, totalmente descabidas. Mas, quando nós olhamos para a história, não nos cabe essa postura, temos que entender. O nosso grande desafio é entender o contexto, não é defender, nem atacar, no máximo divergir, mas não é para atacar nem para defender. Até porque a sua defesa ou seu ataque pouco vai ajudar para aquele século, pode ajudar para esse momento, para que as coisas que foram erradas, nós não voltemos a incorrer nesse erro, e as coisas que são certas, para que nós continuemos a acertar. Isso sim. Tá bem? Bom, para finalizar, irmãos e irmãs, eu preparei uma breve sinopse do capítulo 21. O capítulo 21 trata, portanto, da lei judicial de Israel. Eu já disse a vocês que tem a lei moral, que falamos ontem, tem a lei judicial, que estamos falando e vamos falar em alguns capítulos, tem a lei sanitária, sobre que alimentos eles deveriam comer, o que não comer, tá bem? E tem a lei cerimonial, como que se prestava culto, também como deveria se prestar o culto. Pelo menos esses quatro grandes capítulos, quando você estuda a lei no Antigo Testamento. Bem, o capítulo 21 trata dessa lei judicial e toca na questão dos servos e na lei no que tange à violência, no que diz respeito à violência. No que tange ao primeiro tema, no que diz respeito ao primeiro tema, vê-se coisas surpreendentes para a época e interessantes para a compreensão do caráter do Senhor, como eu mencionei. Em primeiro lugar, se um hebreu fosse comprado para servir, ele trabalharia 6 anos e no sétimo ano seria liberto. Isso, sem dúvida nenhuma, era uma postura de vanguarda em relação a outros povos da época. Isso não era regra na época. Guarde isso. Não tem esse negócio de trabalhar 6 anos e no sétimo ser liberto. Isso é simplesmente impensável para a sociedade da época, para as sociedades da época, para o mundo daquele período histórico, para aquele momento da história, era impensável. Então, aqui nós temos uma posição de vanguarda, uma posição avançada, vanguarda, tá bem? Uma posição avançada, uma posição vanguardista é isso, uma posição à frente do seu tempo. Em primeiro lugar, nós temos esse hebreu que no sétimo ano seria liberto para um ano sabático. Em segundo lugar, se ele fosse solteiro, sairia como entrou, assim. Mas se fosse casado ou tivesse se casado no período, sua mulher também seria liberta. Outra posição de vanguarda. Não sairia só ele, mas sairia ele e a sua esposa. Uma outra posição de vanguarda. Em terceiro lugar, se recebesse uma mulher do seu senhor e tivesse filhos, sairia como entrou, e a mulher recebida e os filhos gerados teriam que permanecer como servos de quem lhe concedeu a mulher. Então aqui está aquela questão de dupla face. Ele entrou, recebeu uma mulher do seu senhor, e agora a mulher e os filhos teriam que ficar. Ele poderia sair, mas a mulher e os filhos teriam que ficar. Isso é já duro, né? Triste pensar. Em quarto lugar, No versículo 5, a parte mais linda: se alguém amasse o Senhor, que o comprou, bem como sua mulher e filhos, iria até os juízes, os anciãos, e ficaria como servo para sempre, desde que furasse a sua orelha diante dos juízes, ou dos chefes de 1.000, ou dos chefes de 100, os chefes tribais. Ele furaria sua orelha e ficaria como servo para sempre. Nós já falamos da dupla face, então não é necessário repetir. Só lembrando a você, por um lado, pode ser que tenha ficado porque não queria abandonar sua família, mesmo que o senhor não fosse uma pessoa boa. E por outro lado, pode ser que um ou outro senhor fosse bondoso e ele de fato preferisse ficar. E isso nos aponta para um senhor que de fato que é extremamente bondoso, que é o nosso Deus. Esse sim é extremamente bondoso, é totalmente bondoso, é soberanamente bondoso, e nós queremos colocar no nosso coração um brinco, não só na nossa orelha, mas no nosso coração, e dizer: somos servos para sempre. Bem, ele colocaria um brinco que tinha como representação ser servo para sempre, e você já entendeu as duas possibilidades. Em quinto lugar, a questão da mulher: se alguém vendesse sua filha, ela não sairia como os homens. Sociedade patriarcal, mais machista, ou seja, se não agradasse o comprador, que prometeu desposá-la, e acabasse não casando, esse homem era obrigado a permitir o resgate dela, e jamais poderia ser vendida para estrangeiros. Considero isso, para o período, uma posição avançada também, porque seria desleal para com a moça. A pessoa não se interessou, ela não vai acompanhá-lo e ela não poderia ser vendida para estrangeiro. Se, por outro lado, o comprador a casasse com seu filho, a moça seria tratada como uma de suas filhas. Aí era mais ou menos comum isso, né? Seria recebida como uma filha, casada com filho, recebida como uma filha pelo comprador, pelos pais. E por último, se o comprador dessa outra mulher, perdão, se o comprador de uma outra mulher se unisse à hebreia e a mais alguma, não poderia diminuir o mantimento, os vestidos, os direitos conjugais da primeira. Se o comprador não cumprisse as três regras, a mulher poderia sair do casamento e da condição de serva sem retribuição ou pagamento em dinheiro, porque lembrem que tudo tinha restituição e tudo se estabelecia, para quase tudo, se fixava um valor para pagar pelo dano causado. Quanto à segunda parte do capítulo, que vocês ouviram e podem ler aí na sua Bíblia, trata da violência, assassinato, ciladas, traição, agressão ao pai, agressão à mãe, rapto, maldição, ferimento de escravos, brigas, ferimento de mulher grávida, aborto, ferimento de pessoas pelos animais, pelo chifre de bois ou outros animais, certamente, morte de animais em covas abertas e que não foram fechadas por quem abriu, e outros casos dessa envergadura. No caso, dentro do contexto da época, irmãos e irmãs, eu vou falar novamente. No caso, dentro do contexto da época, a jurisprudência tinha como premissa a ideia da retribuição, da retaliação. Tá bem? Tem que se retribuir segundo o dano que foi causado. E a ideia de retalhar. Se ele feriu o olho dele também tem que ser ferido. Então, essa era a premissa. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe, como vocês viram. Então, é a ideia da retaliação ou da reparação do dano. Um dano foi causado, o cidadão é culpado, ele tem que reparar esse dano. E como ele vai reparar? Na mesma medida do quanto ele prejudicou. Então aí entra um conceito de retaliação. Retaliação que é feita para retribuir, o dano no, na mesma proporção do quanto o dano causou para quem sofreu o mal. Então, se alguém provocava um prejuízo, ele tinha que reparar esse prejuízo na mesma proporção do quanto ele provocou de prejuízo. E assim em todas as outras questões. A premissa fundamental é a reparação. Através da retaliação. Dois pontos devem ser destacados. Deve-se considerar o contexto da época, sempre. Não se faz historiografia, não se estuda nada de história sem analisar o contexto. Deve-se analisar o contexto da época. E todas as implicações desse contexto, não para desculpar ou para justificar. Nós não estamos desculpando nada, nem justificando nada. É claro que nós, cada um de nós, tem direito à sua posição. E tendo a sua posição, concorda ou discorda daquilo que era feito, naquele momento. E concordo ou discordo até do processo de autorrevelação de Deus. Você pode fazer uma pergunta, é legítima essa pergunta. Por que que Deus já não se autorrevelou plenamente naquele período para a sociedade da época, levando em consideração aquele contexto mesmo, já que uma nova sociedade surgia, por que ele já não fez a autorrevelação completamente? A minha resposta, e a de muitos que escrevem a esse respeito e pensam dessa maneira é: que o processo da autorrevelação de Deus é um projeto do Senhor, e esse projeto foi se realizando gradualmente como um processo, e esse processo desemboca plenamente em Jesus Cristo. Então, não só nesse texto da lei judicial, mas todo o período do patriarcado, todo o período da formação aqui da nação de Israel, depois os juízes, a entrada na terra prometida, foi num processo que Deus foi se revelando, através dos livros sapienciais, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, os livros históricos, os profetas, até que na plenitude dos tempos, aprouve a Deus se revelar plenamente em Jesus Cristo. Então, essa é a nossa compreensão. Até porque, se você aplicar hoje algumas coisas que vão ser vivenciadas daqui a 50 anos, 50, eu não estou falando de 500, estou falando de 50 anos, e você trouxesse esses avanços sociais, culturais e outros elementos, talvez todos nós entrássemos num colapso existencial, porque o ser humano é fruto do seu tempo, do seu período, ele avança em relação ao seu período, ele transcende ao seu período, ele vai além, mas ele ainda é fruto do seu tempo e ainda traz consigo as marcas do passado. Então, esse processo da revelação do todo, do absoluto, uma vez feito de modo cabal, no momento em que a história não estava engravidada o suficiente para tal, poderia ter gerado um colapso mesmo social. Então, tomando uma aguinha aqui, irmãos. Então, é importante que você entenda, 50 anos, que a multiplicação do conhecimento tem se dado, segundo as últimas pesquisas, a cada 6, 7 anos, nós temos multiplicado todo o conhecimento que se tem a respeito das mais diversas disciplinas. A cada 6, 7 anos, imagina isso daqui a 50 anos. E se você voltasse e aplicasse um modo de vida do século XVII ou do século XIII, XII, que tentasse estabelecer hoje, também você ficaria perdidinho e eu também. Porque nós somos de outro período, a nossa mente, o nosso ser já foi influenciado por todo um modo de ser e de viver. Mas esse é só um elemento, há muitos outros que podem ser discutidos, e o que importa para mim e para todos que acreditam na palavra é que a palavra é inspirada por Deus na sua totalidade. Ainda que a autorrevelação se dê processualmente até que Jesus revelou plenamente. Avanços já iam se notando em cada período da história, até que chegamos ao avanço maior, o tempo alfa e o tempo ômega, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então, não estamos aqui nem para desculpar. Eu não posso desculpar a autorrevelação do meu Senhor, e nem tampouco aqueles que compreendiam o fenômeno de Deus. Não cabe a mim desculpar, nem cabe a mim justificar aqueles que observavam o fenômeno Deus e compreendiam dessa maneira. Eu nem desculpo nem justifico. Eu concordo e discordo segundo a orientação do meu tempo e as minhas premissas, mas eu também tenho o Novo Testamento na mão, eu tenho todo um processo à frente deles. Então não cabe aqui, irmãos e irmãs, nessa tarde, nesse sábado, desculpar ou justificar. Cabe você acreditar ou não que Deus se revelou plenamente na Sagrada Escritura e de modo absoluto, cabal, em Jesus Cristo. Então não se trata de desculpar ou justificar, mas entender. Entender. Discutir, se aprofundar, compreender os limites socioculturais de um período histórico, compreender os avanços de um período sociocultural. Dentro disso, o valor da vida de um escravo, por exemplo, era menor que o preço de um liberto. Claro. E isso nos faz andar um pouquinho e pensar, milênios depois, esse foi o valor pago na traição de Jesus. Ele foi vendido pelo preço de um escravo, só para fazer uma viagem no tempo. Ele foi vendido pelo preço de um escravo. Jesus foi vendido por preço de escravo, para que se cumprisse a escritura, irmão, irmã, e testificasse a opção que ele fez de tornar-se escravo por nós, para que nós fôssemos libertos por ele, e livres para ele, e libertos para libertar todos os que estão opressos. Finalmente, irmãos, aplicando esse capítulo em nossa vida, todas as ordenanças para nós são estranhas hoje, porque como cristãos não concordamos com nenhuma espécie de escravidão ou discriminação de pessoas. Todavia, quando olhamos a fé em Javé, o Deus que se auto-revela, em comparação com outras crenças do mesmo período, da mesma época, nós podemos afirmar, verificar que o culto ao Senhor, já naquele momento da história, foi marcado por uma ética social que transcendia, que ia além das convicções de fé de outros povos contemporâneos daquele período. Não há dúvida nenhuma. Se você olhar para os livros mais chamados progressistas e a formação do Estado de Israel, você vai ver que todos eles, todos, trabalham com essa premissa. E se você olhar para os livros chamados mais conservadores, todos eles vão confirmar a Bíblia como revelação de Deus. Os livros chamados mais progressistas vão trabalhar com a ideia de uma sociedade israelita em processo de formação, uma e as tribos de Yahvé se formando e constituindo uma nova configuração de sociedade. Então não há dúvida nenhuma, nem de um lado nem de outro, de que Deus estava operando e se mostrando além das sociedades, melhor, não além somente, além e melhor do que as sociedades do mesmo período, outras sociedades do mesmo período da história. Por exemplo, os egípcios, na região da Mesopotâmia mesmo, outras sociedades, outros povos. Os caldeus, e outros povos. Em segundo lugar, é claro que a opção de se tornar servo para sempre, em alguns casos, poderia estar motivada pelo desejo de não perder a mulher e os filhos. É claro, não perder a família. Mas, por outro lado, irmãos e irmãs, eu quero deixar essa última palavra com você. Por outro lado, isso nos aponta na direção de algo que é muito mais significativo, na direção de uma experiência com Deus. E esse Senhor, sim, é um Senhor libertador. É um Senhor libertador. É um Deus libertador. Você vai encontrar isso nas correntes mais conservadoras e você vai encontrar isso nas correntes mais, como a gente pode chamar, isso já está meio ultrapassado, essa nomenclatura, mais progressistas. Isso tudo já foi ultrapassado quando acabou a Guerra Fria, então nós estamos num momento de configuração de novas nomenclaturas, mas só para você entender, seja em que linha for, nós podemos olhar para o Senhor e perceber que podemos ter uma experiência com um Deus tremendo, um Senhor que é libertador. Libertador de tudo que um ser humano precisa ser liberto. Libertador espiritual da lei do pecado e da morte. Libertador da mente, de tudo aquilo que o aprisiona, toda fortaleza que o impede de ter um relacionamento com Deus. Libertador emocional, de tudo aquilo que também paralisa a pessoa para que ela não possa caminhar na sua trajetória de vida, libertador físico, libertador político, libertador econômico, libertador social, libertador ideológico, libertador em todos os aspectos que o ser humano pode ser liberto, irmãos e irmãs. Essa é a mensagem da cruz que nós temos, essa é a palavra que nós temos. Agora, é necessário que nós, cristãos, vivamos essa experiência libertária para que nós possamos falar de libertação. Se nós não vivemos como homens e mulheres libertos, então como nós vamos falar de libertação? Seja de Satanás e seus demônios, seja desse mundo tenebroso, seja de principados e potestades, seja da velha natureza, seja de situações que esse mundo nos apresenta, seja de enfermidades, seja de opressões, de em que âmbito for, nós precisamos ser libertos, porque não há poder maior do que a libertação que vem de Deus. Ninguém fez o que Deus fez, e ninguém faz o que Deus faz, e ninguém fará o que Deus há de fazer em toda a história hoje e eternamente. Por isso, esse texto nos aponta na direção de uma experiência com Deus viva e verdadeira, diante de um Senhor amado. Nós não queremos outra coisa a não ser esse Deus amado, senão que Ele aceite que nos apresentemos como oferta viva, santa e agradável a Ele, e que nós furemos a nossa orelha e digamos para sempre: somos servos do Senhor, que nós nos apresentemos, perdão, perante o tribunal de Deus, diante do justo juiz, que é o Senhor, e Ele nos fure a orelha e coloque um brinco no nosso, na nossa orelha e no nosso coração, que simboliza o desejo de servir para sempre um Deus criador, um Deus salvador, um Deus resgatador, um Deus ressurreto, um Deus libertador. É claro, meus irmãos, minhas irmãs, não se trata de furar a orelha. Hoje os jovens cristãos estão fazendo isso. Não se trata de ouvir uma palavra dessa e sair furando a orelha e arrumar isso como desculpa para os pais. Não adianta nada furar a orelha externamente e ter o coração longe de Deus. Não se trata disso. Não se trata de furar a orelha literalmente, como no passado, mas assumir que a aliança que temos com Deus é para sempre. Pois só o Senhor Todo-Poderoso, o grande eu sou, pode nos fazer ser plenamente realizados. Somente Yahvé tem a vida nova para nos conceder. Ele, e somente ele é a vida abundante. Ele é a vida infinita, em extensão, em qualidade. Ele é a vida eterna. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja Yahvé, louvado seja Jesus, louvado seja o Espírito Santo. E que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nos criaram, também nos libertem. E em nome desse poder da Trindade excelsa, nós sejamos libertadores de muitas vidas que estão precisando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo, o poder libertador de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós. E sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.